Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres romanos, hebreus e fariseus que escutam outros seres humanos, romanos, hebreus e fariseus nas tabuletas dos mandamentos. Eu sou Fernando Baroni e o pagão à minha esquerda é Thiago Pesanetic. Está comigo também aqui José de Arimateia. E Hermanoteu, veio diretamente da terra de Godá para gravar esse episódio com a gente. E isso não é um podcast. Já dá para sacar que o tema de hoje realmente vai desagradar muita gente, né? Nossa, hoje é dia, viu? É agora que acaba. Que finalmente vamos falar sobre mitologias. Isso. E isso inclui o quê? Cristianismo! Opa! Opa, mito! Evangelismo! Protestantismo! Espiritismo! E por aí vai! Aí vai. Você falou. Está? Não, mas você falou sobre o fato de eu ser pagão. O senhor está, foi direto ao ponto, tá certo? Sim. Eu sou mesmo, porque eu não sou batizado. Eu sou o anticristo. Ah, você já é ruivo. Engraçado que eu. Você já não tem alma. É verdade, eu já nasci sem. Eu já nasci errado. E ainda aconteceu isso, minha família não me batizou, aconteceu isso, deu nisso. Que beleza. É engraçado que na hora que eu falei, eu sou um anticristo, eu não tô mentindo, me veio a imagem do Nicolas Cage gritando na cabeça. É tipo um sinal, assim, sabe? Ah, pra você ver uma coisa bizarra da minha família. Minha família é uma pluralidade religiosa bizonha. Porque me batizaram na igreja católica. Certo. Eu fiz o começo de catecismo. Até a catequista virou pra mim e falar, você precisa ir pra igreja também. Ela falou, ah, então foda-se. Me tirou. É, a família do meu pai é espírita. Aí, ó. Olha que doideira. Que legal. O que é mais legal é você sempre foi igreja também. Era foda-se. O líder, tipo, do. Não sei os nomes, mas ele é tipo um dos líderes do centro espírita, tinha perto de casa. Ah, mesa branca, essas coisas assim. É. Ah, eu gosto. A gente entrou na pauta, né? Hoje não tem o que Thiago fez em dezembro de 2014. Sem firula. Tá. A gente pode fazer o bloco. Vamos fazer o bloco da firula. Que todo. Eu sempre eu inicio, né? Começando agora o bloco da firula. Vamos fazer um bem, bem chavão, idiota. O que você tá lendo, Thiago? Vamos falar então do que tá lendo? Vamos. Então tá. Eu tô tentando pela terceira vez ler Três Sombras, que eu não me lembro o nome do autor. Três Sombras? Três Sombras, HQ. Ah. Não me lembro. Eu comecei a ler três vezes. Três Sombras. Mas menino... Não, se fosse uma propaganda, não ficaria tão bom. Exatamente. E eu nunca consegui terminar, porque eu sempre esqueço. Ela fica lá, agora vai. E eu tô terminando de ler um dos Star Wars lá que tem do Rebels, que eu não lembro o nome, que tá nas últimas 10 páginas. Do Rebels? É, tem uma série de livros do Rebels? Sombrio. É, do Rebels, da série, é o prequel da série animada, Star Wars Rebels. Comentário sobre Star Wars Rebels. Eu preciso falar, hein? A gente um dia pode fazer um episódio de Star Wars um dia, mas antes pra falar tudo que ninguém falou. É, difícil. Não, sim, mas falar mal. Ah, tá fácil. É. Star Wars, Rebels, ele é melhor do que tudo que tem de Star Wars no cinema, menos o Império Contra-Ataca. Eu acho que ele, nos seus melhores momentos, ele é melhor do que até o Despertar da Força. Olha só. Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança é um êxito em todos os sentidos. Só que ele é super inocente e tal, né? Eu sei pouquíssima coisa do Rebels, só sei que agora tem o Grão Almirante Thrawn. Fudido. Tudo que eu sei. Nossa, quando eu vi aquele trailer eu quase chorei. Ia ficar azul lá. É um puta personagem, né? Ele vai ter voz bifásica também no seriado? É, não sei, eu acho que sim. Porque isso é legal pra caralho. Não, mas o cara que é o showrunner de Star Wars Rebels, ele é o melhor cara de Star Wars do mundo, assim. O cara manja tudo. Ele deveria ser o que é o Kevin Feige pra Marvel, assim, do universo cinematográfico. Entendi. Do Star Wars. Ele manja muito. Se ele trouxe o Thrawn, ele tem planos pra ele, assim, e eu acho que vai usar. Legal. Espero que sim. Bom, e você? Eu tô lendo, acho que é o quarto livro da série do John Scalzi. Da Guerra do Velho? Guerra do Velho. Eu não sei se tem um nome pra série. Que vai ser meu próximo leitura. Foda-se, sabe também o nome da Guerra série. Guerra dos Velho, sei lá. É, Guerra Cocum. Geriátrica. É, Cocum Wars. Batalha Geriátrica. Você não sacou do Cocum? Você não lembra do filme Cocum? Lembro. Ah, tá, então tá bom. Não, eu só não gostei. Eu não sei se eu gostei. A última vez que eu assisti foi tipo em 89. Não, eu só não gostei da sua piada. Ah, tá. Você gostou do filme? Sim, o filme é legal. Então você tá bem. A minha piada não foi boa o suficiente. Não. E eu li também uma noveleta que tem no meio, que eu esperava muito mais, fiquei meio decepcionado, que era entre o primeiro e o segundo livro, se não me engano, entre o segundo e o terceiro. Segundo e terceiro. Uhum. Foi bem bosta. É? É. Mas é do mesmo autor? É, tudo do Scouse. Ah, tá. É que ele entrou numa vibe... Ah, X. Foi um solução. Ele prometeu uma coisa e entregou outra, sabe? Odeio isso. E aí eu tô no quarto livro. O quarto livro, ele reconta as coisas do terceiro livro sobre o ponto de vista de um personagem específico. Entendi. Tá ok até agora. Ah, tá. Não tá nada demais. Pela sua expressão facial, que os nossos ouvintes não podem ver, não vale tanto a pena. Ah, não. Assim, é que o terceiro livro é muito bom. Então dá uma empolgada, sabe? É que eu não cheguei na parte boa da trama do terceiro ainda, entendeu? Ah, entendi. Coisa tá esquentando ainda. Ah, tá. Não é que nem 11 Reis que... 11 Reis. Não é que nem 11 Reis que sempre é bom, né? Sempre excelente. Aliás, 11 Reis pode ser uma parte dessa temática aqui de hoje. Opa! Porque, assim... Que belo segue. Galera, Thiago Pezzanitic, a coisa que... Ele sempre fala do que ele odeia aqui. É verdade. Mas o que ele mais ama... É criticar a igreja. É, a religião. Criticar a religião. É. E isso está claro em 11 Reis. Exato. Tem um personagem que a função dele é ficar... Pô no cu da igreja! Pô no cu da religião! Vamos se fuder! Aqui é ateísmo! Saindo da jaula! Ateu saindo da jaula! Mas hoje ficará claro para nossos ouvintes o que exatamente eu penso sobre isso. Sobre religião e afins. Então, hoje eu sairei daqui de alma lavada e os ouvintes podem me encarar muito, de uma forma muito pior, o que eu acho difícil, porque minha barra deve ser lá embaixo, né, do que eu sou pra eles. Ou eles podem falar, não, esse cara é um sábio, ele é o novo Messias. Mas é, então vamos iniciar a pauta, né? Sim, vamos. É, isso surgiu daquele grande questionamento, que é... Por que a gente chama religiões do passado de mitologias e as religiões atuais de religiões? Sendo que todas são mitos que tentam explicar como nós surgimos, de onde viemos, para onde vamos e por que nós temos que ser bonzinhos uns com os outros. Certo. É. Exatamente. Por que caralhos a distinção, não é mesmo? Porque tudo não pode ser mitologia. Mitologia. Porque ou tudo pode... religião. É, outro do religião. Religião. Por que a pessoa fica incomodada se eu falo, por que na mitologia cristã, tal coisa, tal coisa? Nossa, fica louco. Só que se você falar, na mitologia nórdica, ok. Tudo bem. Ok. E a primeira coisa que eu odeio em religião, são os tópicos, é a falta de respeito pelo próximo. O que é engraçado é que a maioria das religiões prega amor e tolerância. É, um dos mandamentos. Pois é. Né? Inclusive... Amar uns aos outros, não é uma coisa? É mandamento isso? Eu acho que sim. É. É, bom, foda-se. Mas inclusive o islamismo, né? Sim. No modo puro dele, ele é basicamente paz e amor. Exato. Vamos ficar junto aqui, que junto é mais da hora. O islamismo na forma pura, ele é bastante próximo da coisa meio budista. Sim. Que é tipo, não me enche o saco, vamos todo mundo ficar feliz e pronto. É. Exato. Eu vou estar na minha. Fica na tua que tá tudo bem. Mas não. A única coisa que muda é o panteão, né? Uhum. De cada base de crença. Porque, no fundo, quase todas são muito parecidas. Sim. Tirando umas bem antigas, bem específicas, a maioria é assim, ó. Todo mundo tem que ficar de boinha um com o outro, porque isso tem que ser, pra daí ir num lugar legal, assim, bem melhor quando você morrer. É. É isso. É, e toda... Tirando, sei lá, vikings. É, nórdico. Nórdico. É, morra bem. É, não, e morra com a arma na mão pra poder ir pra Valhalla e lutar Valhalla ao lado. Valhalla é um lugar elitista, diferenciado. Mas o legal é que elitista que não é pra rico. Ele é elitista pra guerreiro. É sim, pra quem dá porrada. E mulher nessa pegada toda lá? É... Sabe por quê? No que a gente tá acostumado a consumir que retrata os vikings, seja literatura, seja série de TV, essas coisas... Apesar que na série tem uma mulher que é super badass, né? Não mostra tanto, mas as mulheres vikings eram fodas, assim. Sim. Elas eram pau a pau com homem no sentido que, tipo, elas eram encaradas de igual pra igual. Sim. Naquelas, na verdade, porque elas eram encaradas de igual pra igual dentro do sistema que já pré-estabeleceu que as mulheres fariam. Sim, tá. Elas não tinham as mesmas oportunidades, assim por se dizer, do que os homens. Eram papéis muito bem definidos. Ah, sim. Elas eram fodonas. Havia elas, a distinção. Elas eram respeitadas, porém elas tinham funções específicas. Que é muito parecido com o que a gente tinha até, sei lá, década de 80. Cuida da casa, não sei o que lá. Não vai pra porrada. Não tem decisão final na maioria das coisas. Não é nada, mas tinha muito aquela guerreira. É, mas... Porque, eles, porque assim, a burrice da cultura, da coisa patriarcal, é que você exclui 50% ou mais... Pra mais. Pra mais da população. Seja isso para tudo que você pode ser. Coisa intelectual, coisa física, que nem guerreira, não sei o quê. Idiotice, né? Sim. E o outro caso que eu acho que é mais assim à parte é os egípcios. Sim. Que a religião era usada pra manter o status quo de uma pessoa manda em todas. É. A coisa porque o faraó era um deus. Uhum. Era a representação de uma divindade na Terra. Tanto é que o túmulo deles tá até hoje aí, né? Do que eu me lembro, mais ou menos, é isso. Não, é isso. A gente vai esquecendo um monte de coisa. Mas... Ah, o que fique claro, ninguém aqui é especialista em porra nenhuma. De nada. Do que a gente falou do episódio 1 até o episódio derradeiro, que eu não sei quando vai acontecer, a gente não é especialista em nada. Não. Não, a gente é especialista em cagar regra. É, exatamente. Só se a gente falar de uma coisa que a gente manja muito e olha, eu não sei nada do que eu manjo demais, assim. Então já começa pela ironia, da hipocrisia das religiões. Uhum. De ter... Vamos falar abertamente. Você que é evangélico chato, porque assim, existem evangélicos legais, que fique claro, que tem preconceito. A distinção de legal e chato é a mesma pra qualquer religião. Pra qualquer religião, que fique claro. Você é legal quando você tá na sua e respeita todo mundo. Você é chato pra caralho quando você quer empurrar o seu rolê pra cima de todo mundo. Exatamente. É igual o cara que fala que a música dele é melhor que a do outro, fazendo a ponte com o episódio anterior. Anterior, exato. Ah, eu gosto de metal, é melhor do que quem ouve pagode. Não, você não é melhor, você só tem um gosto diferente. Você só é babaca. Você gosta de outra coisa só. Não, você é babaca. Cê é, tá, todo mundo cê é. Você pode gostar de uma coisa, mas você usar essa coisa que você gosta pra falar que é melhor que outra, você é babaca. Você é babaca. E por que eu tava falando de evangélico? Justamente pelo fato de que uma das coisas usadas é que quem é dessa religião específica, evangélica, essas coisas assim... Batista. Batista, whatever, protestante, essas coisas. Eles querem normalmente levar as pessoas para o rebanho do Senhor. Uhum. É meio que a missão que eles falam, né? E... Tipo testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, whatever, essas pessoas. E se a pessoa não quer, é mal vista. Tanto que eles falam, ah, é do mundo. Né, do uhum. mundo. É claro que eu sou do mundo, eu sou da onde, cara? Se eu fosse do espaço, ia ser muito mais legal. Ia ser tipo uma criatura gigantesca, assim. Ia ser da hora. Espaguete voador, né? Outra, né? Outra religião, outra pastafarianismo, tá aí, ó. Exatamente. E, então, assim, isso tem uma história legal comigo. Quando eu trabalhava, eu tava no emprego, entrou um rapaz novo, super religioso, ele era evangélico, no caso, não sei de qual igreja. Ele viu que eu era, falava mais, assim, que eu não cala a boca, né? Dá pra perceber. Tanto que eu fiz um podcast porque eu tenho que falar, que senão eu morro, explodo. E se alguém se importar de fazer estatísticas, provavelmente o Thiago fala muito mais que eu. É verdade, mas isso em todo caso do mundo, né? E aí, até quando eu peço sua opinião, eu já respondo, entendeu? Só assim. E aí esse rapaz chegou pra mim e falou, você tem um tipo de que ainda vai levar muita gente pro rebanho do Senhor. Aí eu falei pra ele, conversa comigo daqui a um mês. Aí, tipo assim, não se deu duas... Se tivesse falado, meu senhor é Lúcifer. Calma. Sois o filho do capeta. Calma que eu vou chegar nesse ponto. Não deu nem duas semanas que ele já falou, eu tava meio enganado com você. Por quê? Porque eu tinha um bordão naquela época, estilo Zorra Total. Eu, mais jovem, na época, eu gostava de ser mais polêmico. Hoje em dia eu não ligo tanto, não. Todo jovem gosta de ser polêmico. Exato. Eu devia ter 19 anos. Sabedoria, né? Que sua idade traz. Exato. Sabe o que é o foda da vida, né? É. Você só saca a vida... quando ela tá acabando. Ah, é, tem aquele poema maravilhoso do Chaplin que fala, né, tipo isso, né, que a gente tinha que envelhecer ao contrário, né. Inclusive o poema é melhor que o filme do Benjamin Button, né. É, Benjamin Button é curioso pra mim, que eu sempre durmo na mesma parte e acordo na mesma parte. É, você falou isso no episódio, que eu ainda gostaria de saber quais partes eram, mas nem você sabe que você dorme. Eu sei. Ah, você sabe? Eu sei quando eu durmo, eu sei quando eu acordo, né? Não sei, porque você acorda normal, porque eu acordo os grog. Eu acordo normal. Ah, tá. Então, e um dos meus bordões no emprego era... Eu odeio Deus! Pra escandalizar o pessoal. Você fazia uma vibe meio... Qual o nome daquele ator inglês? Eu pensei que você ia falar do stand-up comedy, que é o Robert Carlin, né? Não, Robert George Carlin. George Carlin. Não, gosto muito. Criatura, né? Inglês, que até nome. Fez um documentário falando com vários É, representantes religiosos, de religiões diferentes. Ah, o Rick Stephen Gervais. Fry. Ah, não, o Stephen Fry. Ele, esse cara... Tem uma fala incrível dele, que o cara fala pra ele, se você pudesse encontrar com Deus agora, o que, que você falaria? Falaria. Uhum. Eu falaria que ele é um sádico escroto. Sim. Não, mas deixa criança se fuder, morrer, ser horrendo, o negócio todo. Tipo, de certa forma tem razão, né? É muito fácil ser uma divindade quando você vira e fala, ó... Pão nos teus cus, se vira aí. Se vira aí. A única impressão que vocês têm é me adorar. É, porque eu considero Deus, da forma como é apresentado ali, pelas religiões e tal, como o maior ditador do mundo. Deus monomito, né? Que é a base do cristianismo pra frente, assim. Uhum. Até antes, sim, na verdade. Sim, o antes, judaísmo é. Também segue o mesmo Deus. É. As diferenças são nos messias e tudo é, mais. É, exatamente, é. Mas é amar Deus sobre todas as coisas. Ok. Tipo assim, você tá me obrigando a te amar. É. Não existe amor, obrigado. E se você não gostar... Você vai pra um lugar bem ruim. É. Bem cagado. E convenhamos, vai. Eles falam isso, mas o inferno ia ser do caralho, velho. Toda a galera da hora foi pro inferno. Foi pro inferno. Você vai lá, tá tendo o show do Hendrix. Tá lá o Bon Scott cantando. É que você pensa... Janis Joplin, essas coisas. O que eu imagino é assim, na verdade. 90% do Ramones. O que eu tiro de todo esse 90%? 99%, né? Tipo, né? O que eu vejo com... O que eu consigo tirar... Todas as metáforas. Apesar falando que tem 50% do Charlie Brown Jr., né? É. Too soon, eu sei, mas sei lá. Bom, essa coisa toda de criação de céu e inferno e tudo mais. Consigo tirar disso é. A metáfora real ali é. Se você for bonzinho, seguir uma fé cega, a promessa é de uma coisa boa. É. A promessa. Uhum. Para não te desviar do caminho da fé cega absoluta, de você seguir aquilo sem questionar. O caminho oposto te leva a um lugar ruim. É. A promessa. Uhum. O que eu tiro disso, na real, é... O diabo, Lúcifer, seja Lúcifer... Lúcifer, o canho do pé preto. Ele é a razão. Sim. Ele é o racionalismo. Ele é o bom senso. É. Que você abandona pra seguir a religião. Então. Exato. Eu penso isso também, concordo. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E o... Tipo... O que há de tão mal no Lúcifer? Nada. Não, e tipo assim, na boa, se ele pune quem é ruim, então ele é Deus. Sim, porque as religiões antes disso, morte era aceitada como algo inevitável. Sim. E era um fatalismo. Quem morria ia pra um lugar onde ia todo mundo que morria. Sim. E acabou, tirando as diferenças, tipo, Valhalla, você foi um guerreiro foda, uhum. Você vai, sei lá, gozar pra caralho aqui, beleza. Porque você fez algo que te diferenciava na sociedade em vida. Uhum, é. O resto da galera vai tudo pro mesmo buraco, foda-se. Uhum, é. Os gregos eram assim também, os romanos eram assim. Sim, sim. Você não tinha distinção, você tinha, sei lá, Campos Elíseos, que era dos guerreiros também. É. Tirando isso, vai todo mundo no mesmo buraco. Vai pro mesmo buraco. Ah, todo mundo tá aqui na parte onde vai pra galera que morre. Ok. Não, não tinha que necessariamente ser super sofrimentos e os caralho. Tipo, ah, que horror. Até mesmo porque as religiões politeístas são mais interessantes. Sim. Porque, elas têm camadas e facetas. Sim, normalmente os deuses representam os humanos mesmo. Sim. Porque se a gente fosse feito a imagem e semelhança de Deus, todo mundo ia ser perfeitão. Aí você tocou no ponto que eu sempre falo. Se a gente é feito a imagem e semelhança de Deus, nós somos os... Deus é um lixo. É. Porque, tipo assim, eu não me considero uma pessoa má. Eu sou uma pessoa legal. Mas eu tenho muito defeito. Eu tenho partes de mim, assim, que são horríveis. Faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Você tem um lado bom e ruim, certo? E também, assim, o que é bom e ruim é, tipo, depende do ponto de vista também. Exatamente. Claro. É, mas assim, então tipo, se Deus é isso, Deus é falho pra caralho. Pra caralho. Então tipo, foda-se Deus. Não, que ele fosse... Eu quero ver quem chegou até que esse ponto. Que ele fosse já menos babaca, né, pelo Exato. Menos. Né? É que é um Deus vingativo. Mas eu prefiro o Deus do Velho Testamento, que ele era cuzão mesmo e admitia isso. Ah, sim, sim. Do que o Deus do Linha Paz e Amor do Novo Testamento. Novo 52. É, Novo 52 zoado, cara. Então todo reboot dá errado. Desde a época da Bíblia, reboot dá errado. Deus Romanos, reboot, deu merda. Sabe? É reboot dos gregos. Então, porra, velho. Vai ver o original, né? Vamos ver, né? E a Bíblia é cheia dos negócios, assim, né? O cara matou o filho, ia matar o filho porque Deus, né, pediu. Era uma apostinha. Era uma apostinha. O outro vai, corta o pintinho do seu filhinho lá, não sei o quê. Ah, e aquelas coisas, tipo, o cara ficou 50 anos vagando no deserto, se fudendo. E o tempo todo o diabo tava, velho, toma água aqui nessa merda. Tô comida. Pensando no bem-estar. Se hidrata, cara. Não, Deus falou que eu tenho que ir. Não, mas olha, desidratação. Velho, você vai insolação. Pegar uma insolação, mano. Não, não, vai se fuder, não vou falar com você. Ué, é muito escroto. É muito escroto. E é um cara que não se mostra além de tudo, ele deve ser muito cagado. Ah, porque, sim. Às vezes ele aparecer, que nem outros deuses sim. das mitologias, é sempre um galho pegando fogo. É. Uma luz não sei aonde. Ainda, filha da puta, queimou a galho, o galho da porra. Já tem pouca árvore, meu. Deus favorece o efeito estufa, sabe? Que deixa a árvore lá, aparece, deixa a árvore quieta e aparece como árvore. Bota a carinha que nem o Barbárvore lá, sabe? Oh, eu sou Deus. Eu sei lá. A avó árvore. Se ele é Deus, ele podia fazer uma projeção holográfica, né? Ah, pode ser a avó árvore da Pocahontas, né? Ah, é verdade. Faz uma carinha assim no tronco. Tá, beleza. Não seria mais legal? Muito mais marcante. Interessante. Nossa, se eu fosse Deus, eu fosse aparecer, ia ser tipo um Voltron, assim, sabe? Ia ser tipo um robozão, assim, ó. Deus. Imagina isso lá na onde que era os lugares lá? Fala algum lugar aí da Bíblia. Judéia. Na Judéia, lá aparece um Voltron, lá, assim, tipo, Megazord, assim, eu sou Deus. Cara, caralho, velho, ó Deus aí, mano. Nunca mais ia ninguém duvidar de Deus. Que era que todo mundo fazia antes, né? É, aí não. Ele aparece, um galho pegando fogo lá. Ou fala pro Moisés, mano, vem cá que eu vou te dar umas placas. Dá um laptop pro cara, velho. O cara largou o filho dele pra se fuder. Então, e matou os filhos pros nossos pecados? E é tipo, você curiosa. Vai e mata uma pessoa na rua lá, começa a espancar, mata um monte de gente, comete um genocídio, aí os caras vêm e me matam, porque eu faço podcast com você. Tipo, por que eu tenho que pagar por esses negócios? Você que tem que pagar, caralho. Tem uma coisa curiosa, você já chegou a ler a passagem que diz de como Maria... ficou grávida de Jesus? É, primeiro, Maria ficou grávida porque ela deu uma pulada de cerca com o vizinho, só que não houve penetração. Essa é a minha teoria sobre essa história. Não houve penetração. Então, por isso, ela continuou virgem Maria. Só que se ele ejaculou na e passou vagina dela... pela membrana da... Exatamente. Há a possibilidade disso acontecer. Gozou nas coxas. Exato, gozou nas coxas. E aí ela engravidou. Aí ela chegou pra José... lá, notando que atrasou a menstruação, falou, puta que pariu. Mas foi uma virgem, eu sou. Então ela falou que teve filho de Deus. E José falou, maravilha, tranquilo. E aí, só que daí, como que eles resolvem? Porque assim, se ela é virgem e ela ia ter o filho, pensa na ela época, não seria mais virgem assim que o filho saísse, porque época, não tinha cesariana na época. Pense na época. Nenhuma mulher já casada seria virgem ainda. José era foia. Não valia esse casamento, porque não foi consumado. É verdade. Entendeu? Não foi consumado. Ainda rolava essa coisa, né? A validação do casamento. Validação era que vale até hoje em dia. Se não há o coito. É mesmo? É. Até tipo. É por isso que é chamado de um acordo pré-nupcial, né? É, então. E aí, como é que eles resolveram na Bíblia? Porque eu sempre me perguntei: se ela era virgem, na hora que nasceu Jesus, ela parou de ser virgem. Estourou o ímen? Estourou o ímen. Só que daí, sabe como é que era a resposta do Velho Testamento? Não sei se no Novo teve filho pela orelha. Sério? Mano, imagina a cabeça dela como é que ficou depois. Ela ficou toda deformada, tadinha. Mas você já leu a passagem de como Maria ficou grávida? Ah, não, não me lembro. O Espírito Santo vem e ela fica aterrorizada. Ela fala, tá de boa, Maria. É o Espírito Santo. Tranquilo. Deus me mandou. Tô aqui, de boa. Só que ela, você vai engravidar. Sério, o jeito que é descrito, cara, é um estupro amenizado. Aí. É assustador. É bizarro. Eu só pela sua pelo modo como você impostou a voz agora, eu já fiquei... Oh, cara, eu queria me dar uma teoria diferente da sua. Na verdade, Maria foi estuprada. E aí rolou toda essa história pra, tipo, não fuder o marido. O entendeu? Marido, faz sentido. Caralho, ou o cara que estuprou ela era um cara, tipo assim, um cara poderoso. Sim. Aí, tipo, talvez uma coisa meio Prima Nocta. Essas coisas assim. Sabe que o Prima Nocta não existiu de verdade. Não desse jeito, não era bem assim. Mas houve algo próximo disso, mas bom, é o assunto para outro dia. Mas que é uma coisa horrível, né? Um conceito Sim. horrível, né? Mas é que tipo, ficou muito popular com Coração Valente. Então daí pode ser um cara, tipo assim, um senhorio ou alguma coisa sim. Foi estuprou ela falou isso, daí pra proteger, porque o José poderia querer falar, sou marceneiro, vou fazer um tacape aqui. Não, o cara precisa, defender é obrigado naquela época a defender a honra dele numa situação dessa. Exato. E o cara ia morrer. Exato. Ela falou, vou proteger ele e falar que é o filho de Deus. E todo mundo, bacana. Ou foi um jogo, um esquema acordado ali. Eu já falei no meu antigo podcast, mas eu vou falar. Daí teve o nascimento. E eu vou falar sobre os três reis magos, o que eu acho errado. Por que eu odeio os três reis magos? Porque assim, eles deram... Um deu incenso, um deu ouro. Bacana, incenso, na manjedoura lá, aquele fedor de animal, tal, assim, tipo... Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha pra tirar o cheiro. Aí o outro deu ouro, bacana, dá pra comprar uns artigos, comprar lá... Aí. Não, compra uns negocinhos da Elma Chips, uns negocinhos pra comer lá, porque tava, pô, tava frio, né? E comprar uns... tomar uma biritinha lá, alguma coisa. Aí o outro vendeu mirra. Mirra é usada pra fazer incenso. Esse filho da puta não teve nem os dons de fazer alguma coisa pra deixar pronto. É o filho de Deus que ele tá achando que é. Então, pô, dá alguma coisa. Eu sempre achei que era, sei lá, uma moeda de troca boa da época. Por isso que é descrito. Não, é que moeda de troca. Não sei. Moeda de troca é o ouro que o outro deu. Cara, teve uma época que a galera paga em sal. Pensa bem. Sabe? Como deve, se fosse nos dias de hoje, a manjedoura era no dia de hoje. Um ia chegar e ia falar assim, ó. Bacana. Nasceu filho de Deus aqui, ó. Uma Tom televisão. Zaxi. Não, não, eu ia falar, televisão de 52 polegadas aí pra você. Eu pensei que você ia fazer o equivalente. Toma um desodorante. Desodorante. Então, televisão de 52 polegadas, bacana. Aí o outro, aqui, tá um PlayStation 4. Bacana. Aí o outro chega, tipo, ó, tá aqui, ó, camiseta da Billabong. Tá vendo? Então vale-compra. Vale-compra. Mas onde que eu vou? Tô no meio do deserto. Não, mas vale-compra aí da, sei lá, da Saraiva aqui, vai lá. Se você chegar lá, você usa. Então, é um filho da puta esses três ex-magos do cara. E nem faz poder, né? Nem tipo Gandalf, assim, sabe? Nem tipo os negócios assim. Se fosse... Por que eles eram reis magos? Então, que o outro deu mirra. Não, não tem nem capacidade de fazer um incenso, vai lá. Tipo, se ele fosse um rei mago, ele... Cristã não existe magia, né? E as... Ah, a única não... pessoa que faz milagres é Deus. É Deus, é. E o filho direto de Deus, Jesus. Ah, mas Jesus faz o quê? Joga aqui suco na água, os caras... Oh, é vinho, é. Ele Jesus... anda em cima da água, cara. Jesus era tipo um mar... Ah, anda em cima da água. Ele colocou lá um negócio transparente de acrílico lá e começou a andar lá. Oh. Ele multiplica pão, cara. Ah, multiplica pão. É só botar fermento, sei lá. Ele pegou os pãozinhos, tava escondido nas mangas, assim, que nem mágico. Ele andava com aquelas mangas de mago, sabe? As pessoas tiram um monte de pão. Olha aí, Jesus é safado, velho. Uma coisa interessante que aconteceu recentemente é que algumas religiões estão voltando, né? Tem gregos retomando a antiga mitologia... A mitologia? Grega, de adorar os divindades Olimpo. Eu acho legal. É legal pra caralho. Eu sei que não muito tempo atrás, não sei se foi Dinamarca, Noruega, algum lugar, eles reergueram um templo aos deuses nórdicos lá, eles estão realmente... Porque não tinha mais. Uhum. Porque o cristianismo foi difundido de que forma? A devastando ferro, fogo, sangue, estupro. Ali, assim. É, porque nasceu em Roma, né? Então. Porque Roma é essa que, tipo assim, o que eles adoravam em deuses era surto da guerra. Júlio César, antes, pra uma batalha, que eles faziam? Eles cortavam o pescoço de um boi, daí sim. O cara pegava o sangue, passava tinha na o deus cabeça, dos guerreiros, assim. Os foot soldiers, né? Que era Mitra. É, mas... Mitra era, inclusive, o que você fazia o coisa do boi, se não me engano. É Mitra, que era o deus da guerra, né? Dos guerreiros, dos guerreiros. Da guerra era Marte. Da guerra era o Kratos. Era especificamente do... era especificamente do soldado. É. Era tipo um patrono do soldado. Deus da guerra era Marte. O patrono. Que era Ares antes do reboot. É que, assim, é uma religião que nasceu em Roma. Uhum. Roma expandiu o império, absorvendo o que tinha de bom e eliminando o que tinha de ruim. Sim. Se você é um império, você já nasceu nesse mindset. Uhum. E você estabelecendo uma nova mitologia, você precisa tirar as outras do caminho. É lógico. Nisso, acabou com o Celta... Acabou com o nórdico. Tudo. Quase, sei lá, deve ter acabado com várias outras que a gente não sabe. Não, deve ter, tipo assim, né? Tipo, um monte de religiãozinha que sumiu, foi dizimada a ponto dos caras queimarem todos os ídolos, coisas assim. Como aconteceu, né, nos incas, as coisas, os caras foram e destruíram história, tipo, absurda, né? Tudo bem, as pirâmides estão lá ainda, mas tem muito documento, coisa assim que tinha da época, papiros, essas coisas que queimaram. Uhum. O Américo Vespúcio lá, esses putos aí, chegava lá... Vasco da Gama. Vasco da Gama, Botafogo. Os caras chegaram lá e queimaram todo o registro de um povo. Uhum. Tipo, 2-3 mil anos de coisa, tipo, avanço tecnológico. Lógico, tudo que tinha, os caras... Pra quê? Pra porra nenhuma, né? Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Por causa de uma merda de um deus vingativo do caralho. Não, na boa, vai se ferrar, Deus. Esse deus, assim. Eu sabia que ia me divertir nesse episódio. A ideia de Deus eu acho legal. Porque eu acho ela reconfortante pras pessoas. Porque, tipo assim, é difícil você não ter algo, a uma entidade superior a se pegar, sabe? Pra que existe religião? Fundamentalmente. É pra dar conforto. É pra... As pessoas conseguirem viver sem se matarem. É. E pra te dar aquela esperança de que quando você morrer não acabou tudo. Não acabou tudo, é. É. Essas são as funções fundamentais, assim. Especialmente a de ninguém ficar desesperado. É. Porque é. Vai morrer. Uhum. E por não ficar desesperado que vai morrer, você consegue regrar pra todo mundo viver junto. Por isso que a Bíblia, na minha opinião, ela é a constituição. Ela é uma constituição com menos regras pequenas, assim, essa coisa assim. Mas é a constituição. É só pro povo não sair falando merda. Porque assim, na verdade... Tipo, o cara não passa merda na cabeça e sai esfecando as pessoas na rua, entendeu? É que assim, na verdade, o Velho Testamento foi crise infinita. Os 952 foi depois. Foi com essa nova onda de religiões derivadas do cristianismo. Uhum. Porque ganhou uma nova função. É tirar a responsabilidade de você. Sim, sim. Deus é responsável por tudo na sua vida. Uhum. É, a questão do livre-arbítrio sumiu. Sumiu. Porque tudo é culpa de Deus. Se você se fudeu, é porque você mereceu e Deus quis assim. É, se você é a prova de bem, balas esse negócio, né? É, se você se deu bem, é porque você mereceu e Deus quis assim. Uhum. E pra garantir que Deus fique mais propenso a querer coisas boas pro seu futuro, você dá dinheiro aqui. Uhum. Porque Deus tá super preocupado que negócio com... genial, genial. Velho. Deus tá super preocupado com o dinheiro, né? Porra! Não, é tudo que ele precisa, 10% do meu salário. Só que assim... Ele é o pior... o pior... Sei lá, cara que mexe com contabilidade da história. Da história. Você precisa de dinheiro. Isso é do George Carlin. É, eu sei. O cara não consegue lidar com grana. É foda. E eu fico puto esse negócio de 10%, sabe por quê? Porque 10% de um salário de uma pessoa que ganha 5 mil é uma coisa. E o cara que ganha um salário mínimo e tem uma família de 6, 7 pessoas? É porque o custo não é proporcional pra uma pessoa dessa das coisas. Exatamente, exatamente. Porque daí esse cara, com digamos que ele ganha R$880, acho que tá o salário mínimo, alguma coisa assim. R$88 pra esse cara é uma semana de alimentação pra família dele. Sim. Porque ele mora num lugar lá, ele vai lá, compra um quilizinho de carne, um arrozinho e tal. E os filha da puta me tiram essa merda dele. Em nome de Deus. Se é que tem luz. É. E aí o filho da puta me tira a merda do dinheiro do cara. E pra quê? Pra ficar enchendo o cu de pastor desgraçado que vai lá e fica fazendo brinde em taça de cristal. Esse é o Deus que vocês adoram. Tô ficando bravo. Eu acho que a gente devia ficar mais light agora. Vamos ficar a gente light. Podia falar das peculiaridades de algumas religiões que são interessantes. Legal, gosto. Como, por exemplo, os mormons. Cara, eu acho muito legal. Não, é legal. Assim, é toda uma puta estrutura, né? Uhum. Porque não importa de que lugar do mundo você tá. É. Você vai pros Estados Unidos. Você vai fazer tipo um negócio de peregrinação lá. É, em Salt Lake City, né? É. E... Segundo os mormons, quando você morre, você ganha um planeta só pra você, cara. Meu, é foda. Isso é muito legal. É muito foda. Puta que pariu. É tipo Star Wars, cara. Porra, muito foda. Eu queria um planeta só pra mim. Então, interessante, né? Tiago's Planet. Olha que... Não, ia ser Tiago Tron. Eu só não, tipo, não li o suficiente pra saber se assim, ó... Você vive num planeta só seu depois... Você fica lá, pá. Ou se você vira, tipo, um semideus desse planeta, entendeu? Não, é, eu imagino que você seja, tipo assim, você tem poder sobre o planeta. E aí, tipo assim, você fala, ergam-se as pedras. Aí você começa a erguer as pedras. Você fica brincando de Minecraft. É, exato. Minecraft, Mormoncraft. Vamos fazer na conta aí. Quantas religiões a gente ofende? Vamos fazer. Eu juro que eu vou fazer um negócio aqui, legal. A gente não tem intenção de ofender nenhuma pessoa. Não. Eu não quero ofender a crença de ninguém. Uma coisa que eu tenho raiva são religiões. Foi o que eu falei que eu ia falar, que eu ia limpar o ar do meu lado. É estrutura religiosa. Religião eu sou contra. Eu não sou contra a crença. Qualquer pessoa que quer acreditar no que ela quiser, que seja no Deus cristão, em Ares e whatever, e um saco de estrume. Que tem os ditos agnósticos também, né? Não segue os dogmas de nenhuma religião estabelecida, mas acredita que há um ser superior. Eu acredito numa coisa meio física quântica. Sabe, essas coisas energéticas e física quântica. Então você uma é da ciência. Religião científica, da mitologia científica. É. Aquela coisa toda. O meu Deus é o Neil deGrasse Tyson. Ok. Rola toda uma coisa que é engraçado como ciência e religião vive se bicando. Uhum. Só que no fim das contas, ciência é uma religião. É uma mitologia. Dependendo da forma como você encarar. Ah, porque todo preceito científico parte de uma ideia X que alguém teve. Sim, sim. E você corre atrás de provar. A única diferença, exatamente, a única diferença é que a ciência busca respostas. E a religião, as religiões, elas criam. Elas reprimem as respostas. Elas criam uma resposta única e pronto. E acabou. Toda a resposta é a mesma. É Deus. Na Madre Teresa de Calcutá, ela era uma filha da puta, na verdade. Não, ela era uma pessoa legal, que ajudava os pobres e tal. No que diz respeito aos doentes, ela foi uma filha da puta, que ela impedia muito doente, cara que tava morrendo, tava sofrendo de tomar medicação, de tomar antibiótico, porque falava que o sofrimento era a purificação. Uma pessoa dessa, quanta gente sofreu por causa dela? Pois é. Então, tipo assim, ela não é uma pessoa boa, ela é uma pessoa ruim. Só que em nome do Deus dela, ela fazia a gente sofrer. Então, só que ela era a vítima. É que a religião traz. Ela era a vítima disso também. Sim. Porque ela era a vítima dessa crença. E é isso que eu tô falando. A religião, ela é perigosa. Sim. A religião cria seguidores, a religião cria ditadores, a religião cria tudo isso. Agora, a crença em si, você se pegar numa coisa pra acreditar, você tá doente ou você tá com uma dificuldade na vida, você orar pra tal, assim, e não enche o saco de ninguém, eu acho legal. Ah, se você se sentir bem com você mesmo, o que for necessário. O que for necessário. Entendeu? E é isso que eu falo, eu sou contra a religião, não contra a crença. E as pessoas acham ainda mesmo assim que eu tô errado. Mas não é, porque, tipo assim, se você vai ouvir um pastor falando o que você deve fazer, tipo assim, você tá seguindo um cara que é praticamente um ditador. O cara, sim, tá te ditando a regra, entendeu? E é perigoso você dar esse poder de decisão na mão de um ser humano. Uhum. Entendeu? Porque o ser humano, ele é tendencioso. Isso que é o problema, isso que é perigoso. Mas a gente tá sério nesse episódio de hoje. É que é uma coisa que algumas religiões orientais fogem, né? Como, por exemplo, o budismo. Sim, sim. Mas a regra principal do budismo é não seja babaca, né? Exatamente. Não faça pros outros o que você não quer que façam pra você. Acabou. Simples assim. Simples, acabou. Lindo. Religiões que eu respeito, quando tiver eu vou falar. Budismo. Plim! Aí vamos falar. Você falou dos mórmons lá, das nuances de cada religião. Você falou dos mórmons. Uhum. Tem mais alguma que você quer falar? Eu tô tentando pensar aqui enquanto a gente fala, mas é que essa é muito legal pra mim. Não, eu imagino, mas assim, mas e as falhas do negócio que talvez eles não expliquem. Você tem um planeta seu. Mas esse tipo assim, falo, tipo, eu tô no meu planeta, você tá no seu. Eu falo, pô, eu quero visitar o Barone. Quero ir lá tomar uma serpa no planeta do Barone. No Bartron. Não, no Bar One. É. Aí eu quero ir no seu planeta. Eu tenho transporte. Meu planeta, ele é um planeta que ele se transporta, assim. Eu tenho poderio bélico no meu planeta, porque vai que outro planeta quer me atacar. Aí é tipo a Estrela da Morte, não. Como é que é? Starkiller lá do... Você misturou Minecraft com Age of Empires. Não, porque vai que vem. Sempre tem uns loucos. Não é que o cara morreu e ganhou um planeta que ele vai ser legal. Aí ele ganhou um planeta também. E o planeta dele é maior porque ele era mais rico. Porque tem toda uma meritocracia, a mormontocracia. Eu vou pegar um outro aqui, vai. Espiritismo. Gosto. Plim. Tem duas vertentes mas eu do espiritismo. Gosto, é o plim médio. Então, tem duas vertentes. Sim. Tem uma vertente que é mais parecida com o budismo, não seja babaca. Uhum. E tem uma que é mais parecida com o cristianismo. Sim. Seja um babaca. Sim. Basicamente. Eu vou pegar água, pode ir falando que eu te escuto. É que tem uma coisa que meio que me incomoda um pouco em todo o rolê do espiritismo. É. Que é assim... independente de como você foi aqui, cara. Se você não foi um absoluto santo, se você não foi o Gandhi... Você vai pra um lugar escroto, vai sofrer pra caralho pra desopilar aquela merda por quanto tempo eles julgarem necessário pra se livrar dos seus, sei lá, demônios internos criados pelo dogma do espiritismo. Do espiritismo. Pra daí te levarem pra um lugar da hora, te curar e falar, olha como é da hora aqui, né? É. Ó, oh, mó legal, você cresceu espiritualmente. Porra, parabéns. Agora, você já deu o rolê aqui, né? Faz um tempo que você tá aqui. Volta pra lá. Volta lá pra baixo e, ó, você não vai lembrar de porra nenhuma. E tem umas nuances disso. Mas você precisa fazer isso sem lembrar de porra nenhuma pra fazer direito o que você fez. Exatamente. Errado. Como caralho eu vou saber? Eu vivo batendo nessa tecla. Porra! É tipo, ah, você errou pra caralho, ó, você matou um monte de gente, então você chegou aqui. Você vai voltar lá, só que você vai sofrer pra pagar por isso. Só que você não vai lembrar que é isso. Então, tipo assim, como é que você vai aprender com seus erros se você não sabe quais são os seus erros? E tem uma coisa interessante que não eu acho faz que sentido. Tem uns levels... Tipo de videogame no espiritismo, sério? É. Como se tivesse vários planetas. Certo. E você tem que ser um patch de almas. Esse patch de almas é dividido entre esses planetas. Quanto mais cagado você é, mais merda você faz, você vai pros planetas mais merda. É. Quanto mais foda você é, você vai pros planetas mais foda. Uhum. Então, depois de um tempo que você ficou fazendo esse reboot demente, você talvez se, sei lá, ilumine e evolua o suficiente pra passar de level. Aí você vai pra um lugar onde ninguém volta pra te contar como é que é. Veja bem. Todos os livros psicografados são de pessoas que estão na merda que nem a gente. São os Ghost Riders. Os verdadeiros Ghost Riders. Já existe o Ghost Writer de Ghost Writer, tá? É claro que tem. Você acha que a Zibia Gasparetto escreve até hoje? O que é muito engraçado, você ter o Ghost Writer de Ghost Writer. É o Ghoster Writer. O Ghostbuster Writer. Mas, e sabe, tipo, mesmo assim, é uma religião que quase seguiu o rolê mais, que eu acho mais nobre que a sua, não seja babaca, que tem a meritocracia. É. É verdade, é. Tipo, porra, gente, tava tão bem. Tava indo tranquilo, tava de boa. Por que vocês cagaram? Você foi fazer o reboot por quê? Chamaram quem? O Rob Liefeld pra fazer o reboot, é isso? Esse reboot, acho que foi nível, sei lá, série de filme, assim, sabe? É. Não, zoado, complicado. Não, eu gosto de algumas coisas do Foi reboot do quarteto, isso aí. Aí, Josh Trank. O Josh Trank rebootou o espiritismo. E você tem as religiões zoeira, tipo pastafarianismo. Exato. É tipo, que é uma puta não, crítica legal. Por que não posso criar minha própria religião, não é mesmo? Não é? E tem pessoas que são reconhecidas por governos como pastafarians. Ah, mas pode, porque tipo, você não pode. A liberdade religiosa é garantida por lei. Porque é uma porra de um estado laico, seus filha da puta. A bancada evangélica não devia existir. Exatamente, as pessoas não entendem. Mesmo que se eu fosse evangélico, eu ia ficar puto com a bancada evangélica. Não devia existir, Deus seja louvado, escrito na porra da nota, da exato, moeda. Exato, porque não é um estado laico. É estado laico. Só que as pessoas não entendem isso. Laico quer dizer que você tem uma distribuição igual. Você tem. Como é que é aquele espaço igual pra todos? Que merda daquele Feliciano falou lá, o estado é laico, mas. Deus, mas é temente a Deus, uma coisa assim, ele falou. Velho, isso é absurdo. Fuder, sabe? Tipo. O que o Estado laico propõe é: você tem espaço pra toda e qualquer religião e o Estado não toma partido em nenhuma. Uhum. Exato. Só que mas quem fez isso foi um monte de cristão. Exatamente. Aí os caras, homens brancos cristãos, vão lá e ditam regras sobre aborto. E cristão envolve todas essas caralhas. Não, todas todo mundo. Mundo. É cristianismo. Cristianismo, catolicismo. Catolicismo, batista, evangélico, essas porra tudo. Tudo. Nós estamos ofendendo todo mundo, é isso aí. Tipo, não é. Deixa ninguém de fora. Ninguém vai se sentir mal aí nesse negócio. E as religiões africanas. Que essas aí eu admiro demais. Eu acho muito legal. Primeiro, é politeísta. Politeísta acabou. Maravilha. Mó esquema. Você compartimentaliza a treta. Uhum. E é por isso que não dá certo aos outros. Exato. Porque você não tem um cara específico pra resolver seu problema. É. Antes que todo mundo fale, agora eu preciso falar também uma coisa que você devia ter falado no começo. Eu já fui em templos e em coisas, em centro de Umbanda e não sei o quê. Eu já fui em tudo. Eu já sei como é que é, tá? Eu já fui. Umbanda eu acho bonito. Os rituais, as coisas, as giras. Ah, puta cerimonial. É bonito, foda. É legal, eu respeito e tal. É, eu acho legal tudo. Tem essa regra. Tem aquele preconceito babaca de que, ó, os bagulho mó do mal, não sei o que lá. Quem fez isso? A maioria católica, uhum, a maioria cristã. Sim, sim. Que seguiu o mesmo rolê que foi feito desde a época dos romanos, só que de um jeito que você não sai matando todo mundo. É. Você viu que o catolicismo tá sofreu um reboot agora, né? Que eles colocaram um papa pra apartar as coisas, né? Sim. Eles colocaram um papa... Porque antes tava o Papa Altini, né? Tipo, era o... era o papa, aquele papa foda, né? O Bento XVI, né? Que era o papa ditador, tal. O papa meio do mal, assim, sabe? Ele até a figura dele era meio, né? Sombria. Tenebrosa. Ah, ó, aqueles cardinais que ficam ali no... Não, hora do... não é tipo... Velho, que é tipo, medo. É tipo aqueles caras de vermelho que ficam com sífilis, assim, não, sabe? Que é não sei o nome deles. É tipo o meio da transição do Drácula, sabe? Quando ele tá meio morcego, meio homem. Assim. Isso, é verdade. É aquela velho. Coisa meio assustadora. E aí eles colocaram esse Papa Francisco, né, que é o cara mais de humanas, assim, tal. Tipo, ele é fefeleche. É, aquele lá, não, o cara é da galera, de esquerda, então... Não, ele tá fazendo uma puta mudança, né? Não, tá, porque... A Igreja Católica finalmente tá ficando tolerante. Exato, porque teve o reboot, porque os caras falaram, meu, não tá mais falando com as pessoas. É. Porque, tipo assim, a vertente mais evangélica das coisas, ela usa o desespero das pessoas... em benefício próprio. Então, tipo assim, a pessoa tá passando fome, a pessoa tá mal, tá com câncer, não sei o que, não sei o que lá. A gente vai te dar a cura, a gente vai te dar todas as soluções, tudo. Contanto que você dê 10% do seu salário. Então, assim, daí tem isso. Os caras prometem cura pra HIV, pra AIDS, não sei o que, coisa que não existe. Mas os caras prometem. Isso nas situações mais extremas. O catolicismo tava perdendo, né, as pessoas. E, tipo, ele não tava mais falando com as pessoas, principalmente os mais jovens. Então, eles deram um reboot, colocaram um papo a gente boa. E aí tá todo mundo agora, né? Olha aí, ó, tá o resurgence da igreja. Acho que assim, pra maioria das pessoas hoje perdeu aquela coisa da figura do Papa também, né? Também, o Papa não tem mais o poder. O Papa era um faraó. Só que na Europa. É, exato. Os caras têm um país. É. Os caras fundaram um país. Tipo assim, ah, é o menor país do mundo. Cara, eles fundaram um país. Tipo, não importa que é o menor do mundo. Vai tentar fundar um país. É, então, se eu quiser fundar um país, os caras vão debater. Agora eu sou uma terra independente, beleza? Se fudeu. Toma, trouxa. Toma embargo. Então, assim, os caras... E é um país riquíssimo. Sim. Com certeza tem mais grana aí do que a maior parte dos países de terceiro mundo. É um PIB absurdo. Exato. Ah, mas com certeza tem um PIB maior que a Bolívia, por exemplo. Sim. Então, tipo, e é um negócio que é tipo um bairro, assim, sabe? Tipo, menos que um bairro. Assim. É, minúsculo. É, eu nunca fui, até tinha vontade de conhecer. Eu acho que deve ser mais ou menos o tamanho do Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. É um templo. Aquilo, é um templo com um muro em volta, assim, tal, que daí fica correndo Tom Hanks lá pra lá e pra cá. Ou Ethan Hunt. É, também. Então, assim, daí que outra religião que a gente já pode ofender aqui? Ah, Cientologia. Cientologia. Assisti esses dias um documentário. Melhor esquema de pirâmide já feito. Cara, Cientologia. Foi um documentário do Netflix? Netflix. Você assistiu? Cara, é assustador. Sim. É assustador. É de dar, de arrepiar aquela porra. Porque, é um assim... É esquema de chantagem, de opressão. É, vamos explicar... Por alto, assim, cerebral. Por alto. Era um cara que era escritor de sci-fi, né? Eu não me lembro o nome do cara lá. Ah, também não lembro agora. Não lembro. Era um tiozão lá, tal. Um pretenso Asimov que não era talentoso. E aí, o que o cara fez? O cara escreveu um livro cagando umas regras loucas e os caras falaram... Meio um negócio meio neurológico, que ele mexia, um negócio com as energias, um negócio muito louco. E aí os caras começaram a abraçar a ideia. Fazer uma maquininha que você tinha que... Fazer uns negócios pra você alinhar sua energia. Alinhar a energia. E você ser bom, assim. É, e você se alinhava essas energias que você segurava, tipo, como se fossem duas latinhas, assim. E as tretas da sua vida sumiam. Sumia, porque você falava elas, ele tinha uns ponteiros na maquininha lá, e você ia falando das suas coisas, e tipo, isso ia limpando sua alma. Genial. Genial, porque começou a pegar celebridades, as celebridades contavam todos os podres delas. Isso. Nos bagulho gravado. Aí elas eram chantageadas pra fazer uma puta propaganda da igreja, pra chamar mais gente. E tinha uns negócios mega tensos, assim, de dar dinheiro, os caralho, que era muito mais nervoso do que o evangélico faz. Nossa, muito? Não era só. E não era só celebridades. Então, tem até hoje. Até pouco tempo atrás viram os caras limpando um barco do Tom Cruise. Né? Tom Cruise, esse que é o garoto propaganda mor da Cientologia, né? Não era só celebridades que elas pegavam, chefes de estado. Assim, quem é poderoso, por exemplo, em Hollywood, tá de alguma forma envolvido ali também. Sim. Entendeu? Porque Hollywood é dominado por judeus, né, basicamente, e caras da Cientologia. Sim. Hollywood é foda. E a Cientologia, ela é perigosa. Nós estamos falando isso aqui, se algum cara cientólogo descobrir, vai tirar nosso site do ar e provavelmente a gente vai sumir e tal. Se a gente sumir... Vai ficar perseguindo a gente. Vai ficar perseguindo a gente, vai descobrir nossos podres. Mas meus podres não são nada. E o cara vai tirar o quê de mim, sabe? Não tenho nada. Vai tirar meus livros, meus gibis, sabe? Pode tirar. Só não tira minha edição do Capitão América número 1 da Abril, que é rara, né? Mas assim, é perigosa. Tanto que o Tom Cruise, no documentário... Documentários são tendenciosos, mas eles, se você souber tirar as coisas mais tendenciosas, você sabe a verdade por trás. E mostra que o Tom Cruise, tipo assim, por exemplo, o casamento dele com a Nicole Kidman foi minado pelos caras porque ela não atendia as especificações que eles queriam. Sim. E aí tem todas essas coisas, entendeu? E o Tom Cruise, na época da Nicole Kidman, ele tava se afastando da Cientologia. E os caras tratam ele, tipo, a pão de ló. Por quê? Porque ele é o garoto propaganda perfeito. É um astro-mor de Hollywood, bonito, bem-sucedido. Todas as mulheres querem estar com o cara, ou homens também. E todos os caras querem ser igual ele e tal. Assim, um cara carismático, um sorriso legal e tal, não sei o quê. Pra eles é o cara perfeito. Sim. Em dado ponto, eles mostram que John Travolta também, outro astro grande da Cientologia, ele quis sair, também deu bosta, entendeu? Não dá, é uma seita que você entra, se fudeu, né? Então, assim, é uma religião que eu tenho um pouco de medo, assim, sabe? Tipo, porque ela entra num lado bem perigoso da coisa. Eu vou voltar no que eu falei uma hora por cima. A religião cientista. Porque você pega todos os cientistas que escreveram ficção científica, que tem vários. Sim, sim. Todos eles meio que acabam indo pro mesmo rolê. É. Que é tipo, algo seu sobra depois que você morre. Sua consciência vaga de alguma maneira, uhum, ou vai pra algum outro lugar. Sim, é. Então, nem quem é ciência, fuck yeah, science, quer acreditar que, tipo, na hora que você morrer, apagou a luzinha e já era. Já era. Tanto é que tem, até você falar, não, pode até não ser uma coisa meio energética. Por exemplo, os caras transferem a mente pro computador, pra um Android, pra alguma coisa assim. Um Sim. corpo robótico e tal. Por quê? Porque você não quer aceitar o fim. É. Porque de tudo que... O ser humano, ele é muito evoluído. É sim. Por mais que ele seja uma bosta na maior parte, ele é uma máquina muito bem evoluída. Só que assim, a gente não aprendeu a lidar com o fim das coisas. Seja um fim bobo de um relacionamento... Não é bobo, mas assim, é foda. Mas assim, o fim de um relacionamento, o fim de coisa... Até o pior de todos, o fim da vida. Uhum. A gente não sabe lidar com a morte dos outros e nem com a nossa. Então você precisa ter algo pra... Saber lidar com E o que é curioso isso. Que a gente tem vários fins durante a vida que você poderia usar assim como um reflexo pra você se preparar pra isso, né? Uhum. Você tem fases da sua vida que acabam. Você sim, tem a infância, sim. Você a infância, tem a adolescência, é. Você tem o período escolar, uhum. Você tem, sei lá, ser demitido de um emprego, sim. Um relacionamento que acaba, é. Por aí vai. É, você tem vários exemplos pra falar, olha... Tudo acaba, cara. Tudo acaba. Tá tudo bem. É, não, mas é... O Gandalf fala muito bem, né? Que cada fim é um novo começo. Uhum. Eu não sei o que tem depois de que morre. Não sei se tem um novo começo. Eu não sei se tem. Mas, assim... Eu não sei se tem. Não sei se tem. E não tem como saber. Nenhuma religião vai me dar essa resposta. Não, porque ninguém que morreu voltou. E tudo tem uma cara de lorota, sabe? Claro. Claro que é. Eu não consigo engolir. Nunca consegui. Não, E assim, o cara vai... Ah, depois que você morrer, você vai pro céu. Vai tomar no cu que eu vou pro céu. Vou ficar rezando lá, vou ficar vestido de branco lá de boa, tal, andando assim, oh, que a paz do Senhor esteja dando. É tipo convosco. Férias no campo. Depois de 2 semanas, dá no saco, mas, foda. Exato. No porque, tipo, não é que nem naquele filme This is the End lá, que é do Seth Rogen lá, que você vai pro céu e tem um Backstreet Boys tocando. Pô, muito louco. Muito mano. Louco. Aquele céu é foda. Não, o céu você vai ficar tendo que fazer catequese, vai ficar indo na igreja. O céu de lá é, tipo, tudo que você quiser... Acontece. Aí é bacana. É um pandemônio, quero. Na real. Não, se tivesse deles. Prova de que fosse assim, eu ia, porra... Nossa, eu ia falar que eu queria um robô gigante e eu ia aparecer. E eu ia ficar andando pelo céu lá com o robô gigante. Aí, eu da sou hora, Deus. Eu sou Deus, cara. Cara, Thiago, você vai pro inferno, filho da puta. Que nem no This is the End, mandando spoiler do filme. Já, que assim, o filme acontece o apocalipse religioso. Uhum. Pessoas são arrebatadas. Arrebatação, né? Algumas sobram. Inclusive a maioria dos astros de Hollywood que estão interpretando eles mesmos. É. Aí eles se abrigam na casa do James Franco, enquanto tá rolando destruição total, todas aquelas trombetas, os caralho. É. Aí, e uma hora eles saem da casa, eles estão sendo caçados por outras pessoas que sobraram. É. E um dos amigos vai se sacrificar, eu acho que é o James Franco. Ele vai se sacrificar para os outros fugirem. Não, tem o... Aí é um ato de redenção, ele começa a ser arrebatado. O Daryl do The Office, esqueci o nome do ator. Ah, é verdade. Esqueci o nome dele. Aí ele é arrebatado. Aí o James Franco faz a mesma coisa. Enquanto ele tá subindo, ele fala... É, pau nos seus cus, vocês são roubados, olha aqui, vocês fuderam. Aí ele cai de novo. E é despedaçado. É, pela gangue aí de canibais liderada por Danny McBride. É, e tem o diabo andando com uma trolha gigante pelas colinas de Los Angeles. Cara, esse filme é bom, né? Puta merda, viu? Ó, recomendo. Acho que eles, baixe, um sei lá. Um raio de arrebatamento corta o pau do diabo, né? Corta o pau do diabo. É. Diabo. É bonito. É bonito. Cara, esse filme é incrível, muito bom. Mas o Diabo do Tenacious D também é bom. O Diabo do Tenacious D, que é o Dave Grohl. Que eles desafiam ele num duelo de rock, né? Não é de guitarra, porque eles... Né? É, aliás, tem o famigerado satanismo. Satanismo. Satanismo foi culpado por várias merdas americanas nos anos 70 e 80. Uhum. Sendo que o maior problema dos americanos é ser americano. É. Não tem nada a ver com a religião, ou o que você escuta, nem nada disso. Nossa, West Memphis 3, né? Tipo, teve o... Como é que é o nome? Tem um nome pra época que é o medo do satanismo, né? Que teve nos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70, nos Estados Unidos, né? Que foi por causa, tipo, os jovens estão corrompidos e são satanistas e tal. Uhum. West Memphis 3 são três jovens que eram mais estranhos, no sentido de ser... Eles foram culpados do sumiço de uma menina, não do, foi? Do menininho, uma criança. Tem um filme, né? É meio recente. Tem um filme, tem um documentário incrível. Eu vi na Netflix. Tem umas 3 horas, mas assim, incrível. Que mostra o quanto a religião pode destruir a vida das pessoas. Porque eles não tinham nada de errado. Eles usavam camiseta do Metallica. Um deles foi preso com a camiseta Metallica, do Ride the Lightning. E tudo que eles eram adolescentes. Eram adolescentes que assim, jogavam RPG, sabe? Que, assim. Todo adolescente é poser. É. Então eles pagavam de revoltado, de que odiavam o mundo, a vida, não sei o que lá. É. Fica fácil de culpar. E eles escreviam assim no caderno assim: ah, eu quero matar a humanidade. Morte, e tal. Suicídio. E eles usaram isso como prova no tribunal, mostrar um caderno de um moleque de 16 anos falando bosta. Então, meu caderno era cheio de diabo desenhado, coisa assim também, quando era moleque. Esse esquema judiciário dos Estados Unidos também, pelo amor de Deus. É foda. É foda. Quem viu Making a Murder? Nossa, sabe do que eu tô falando. Então, é um caso muito parecido com esse. Porque do aqueles argumentos de quarta série da promotoria. É, exato. E assim, é o quanto o sistema pode esmagar as pessoas. Sim. Por isso que quando a pessoa fala, ah, eu odeio o sistema, não sei o que lá, escuta essa pessoa falando, porque o sistema esmaga, né? E o sistema é esse também que segue muita religião por cima, né? Sim. Mas o satanismo, olha... É curioso, porque o satanismo enquanto religião dogmática, uhum, a estrutura dela é basicamente a estrutura do bom senso. É, primeiro que o satanismo não tem Satanás. Eles não acreditam no diabo. Não. Não é o importante frisar é que o satanismo, ele tem como regra o poder do eu. O satanismo é tipo o lado negro da força. É, só que melhor, porque tipo assim, você não precisa se preocupar com muita coisa, só você não encher o saco dos outros. É, ele não é tanto acima do bagulho do ódiozão, mas é assim, você importa pra você mesmo, sabe? Exato. É um pouquinho mais egoísta. É. Só que ao mesmo tempo sem ficar cagando na cabeça dos outros. Por exemplo... Os 10 mandamentos do satanismo. Opa. Confira comigo. É. Primeiro. Peraí. Lê. Efeito ao vivo. Número 1. Amarás e odiarás com a mesma intensidade. Bacana. Número 2. Amarás a ti mesmo acima de tudo. 3. Amarás ao próximo da forma que ele te amar. Bom senso. Uma reciprocidade. 4. Conhecerás a ti mesmo. Aí, ó. Importantíssimo. E é difícil. Muito. Então é um caminho de iluminação isso aí. 5. Buscarás sempre a melhoria material e espiritual. Olha que equilíbrio. Foda. Equilíbrio. E é tudo que a gente precisa pra estar bem. Ninguém precisa fazer voto de castidade, pobreza, de ficar mudo. Exato. Porque se organiza direito, todo mundo fode. Olha que maravilha, né não? Né? E é bom você também, ele fala, pô, você tem uma televisão legal e tal, quando você seja uma pessoa boa e tem uma televisão. E aqui vem o sexto, que é justamente, tipo, se aqueles moleques fossem mesmo satanistas, eles não seriam acusados de satanismo, porque é... Não usarás o nome de Satã para fins indevidos. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, você não sai jogando o nome de Satanás pra qualquer merda, entendeu? Não é as bandas de black metal que ditam as coisas não, meu filho. 7. Respeitarás e protegerás as crianças e os animais. Olha que foda isso. Sobrevivência daí. Da espécie. E a fauna. Acabou. Tá protegendo. 8. Viverás cada segundo como se fosse o último. Ou seja, carpe diem. YOLO. YOLO, hoje é YOLO. É. 9. Andarás a teu modo, mas respeitarás o caminho de outrem. Ou seja... Não seja babaca. Não seja babaca com os outros e seja do jeito que você quiser. 10. Décimo. Darás o teu melhor em tudo que fizeres. Ou seja, se esforça, bacana, tal. Veja, olha só pra isso. Senão babaca. Peraí, deixa eu desligar a música. Foi é bom. É mó de boa. Exato. É basicamente, ó, seja de boa, não seja mané, respeite a pessoa que tá ao seu lado, mas não se ela. Até onde ela te respeita. É exato. Isso. É tudo que a gente precisava pra ser uma sociedade boa, decente. E tem também as 11 regras satânicas da Terra. Que não basta, né? Não, claro que não. É de 67 isso, cara. Caralho, aí, ó. Primeira, não dê opiniões ou conselhos a não ser que tu os peçam. Ou seja, guarda pra você, a não ser que eu fale, ó, mano, me fala o que tá rolando. Eu gostei do jeito que tá escrito, é tipo o filho do capeta do Hermes e Renato mesmo. Seja o filho do capeta, não vou quebrar. Eu vou falar assim o resto agora. Dois, não conte os teus problemas aos outros, a não ser que tenhas a certeza que eles querem os ouvir. Então, aquele pessoal que fica reclamando no Twitter, que se mexe no Facebook. Sua vida. Então, né? É isso aí. 3. No ambiente natural de outra pessoa, demonstra-lhe respeito ou não vais lá. Vocês não se metam na casa dos outros, no espaço dos outros. Círculo de espaço pessoal. 4. Se o convidado te incomodar no teu ambiente natural, trata-o cruelmente e sem misericórdia. Ou seja, se eu estivesse aqui nesse estúdio que pertence a você, uhum, e começasse a jogar seus DVDs, seus Blu-rays no chão, não sei o que, sei lá, eu ia chutar seu saco repetidamente. Exatamente. Até que minhas bolas se tornassem, se liquefazessem. Ó, oh, que bonito. 5. Não tome iniciativas de índole sexual, a não ser que sejam dados sinais de receptividade. Ou seja, não estupre. Não força a barra. Não força a barra. Não força. Não dá mataleão na micareta. Não, exatamente. Não dá uma de carinha da micareta que força o beijo na mina, mete a mão nas minas. E quando ela fala não, você chama ela de puta. Exatamente. Que não faz o melhor sentido. O cristianismo fala sobre a micareta? Não. O satanismo fala. Entendeu? Aí, ó. 6. 6. Não te apropries do que não te pertence, a não ser que seja um fardo para a outra pessoa e ela implore que alivie. Não rouba. Tá bem fácil essa, né? A não ser que seja um anel e você, né, quer ajudar o Frodo, né? Mr. Frodo. 7. Reconhece o poder da magia se empregaste com sucesso para obteres o que desejavas. Se negares o poder da magia depois de a teres invocado com sucesso, perderás tudo aquilo que obtiveste. Viu? Ou seja, não faz magia em vão. Não solta Hadouken na rua, assim, senão você vai perder sua carteira. Vamos considerar como uma metáfora que nem o tomo da mitologia cristã. Uhum, uhum. É o Senhor dos Anéis original. Eu quero comentar sobre o Senhor dos Anéis. Magia, no caso, é basicamente qualquer nível de poder que você tenha. Exato, exato. Seja, tipo, você ter um cargo de chefia... Seja financeiro, foda-se. É. 8. Não te queixes daquilo a que não tens que estar sujeito. Se você escolheu se fuder, não reclama. Não reclama. Não enche o saco dos outros com cara, isso. Cara, é muito bonito isso. É. 9. Não faças mal a crianças. De novo. Olha lá, criancinhas são protegidas. Se preocupando... E daí o pessoal fala de sacrifício de criança e tal. A 10. Não mates animais não humanos, a não ser que sejas atacado ou para obter alimento. Pronto. 11. Ou seja, caça é pra babaca. É. Aquela caça esportiva. Coincidentemente, caras super religiosos que tem aquele caminho do Texas, uhum, assim, aquelas coisas super religiosas. E o último, ao caminhar em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém te incomodar, pede-lhe que pare. Se ele não parar, destrua-o. Destrói-o. eu gosto dessa, só saber de cor. É basicamente anarquismo isso aqui. É, né? Então, mas assim, ou seja, todas as regras dizem não seja babaca, não enche o saco dos outros, blá blá blá. Olha que legal. É muito bom isso, sabe? É. Então, assim, o satanismo é a melhor religião. É a religião que não força a barra. Ou o budismo, se você não quiser dar porrada nos outros. Se você não tem essa índole de, tipo, se você pisar no meu calo, eu vou chutar sua cabeça, vai pro budismo. Vai pro budismo. Você vai ficar bem, vai ficar legal. Você falou do Senhor dos Anéis, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele tem as regras muito mais bem definidas do que a Bíblia. No futuramente pode ser que o Senhor dos Anéis se torne uma religião por causa disso. Eu não tô brincando. Tolkienismo? Tolkienismo? Oh, bacana! Imagina aí. Hobbitismo. Hobbitismo. Condadismo. Númenóreanismo. Como que seria o templo de Tolkienismo ou coisa assim? Ia ser um bagulho com uma portinha redonda. É, portinha redonda e tal. Encravado. Todo mundo ia se vestir igual o Hobbit e tal. Ou elfos, né? A galera curte os elfos. Ah, é. Ia ser um rolê mais Valfenda, assim. É, o povo mais ostentação, chato. Ostentação, né? É, tal. Povo. Barroco. Povo tudo usando lente azul, assim. É, então. Puxa a orelhinha. Não gosto dos elfos. É uma raça que eu não gosto, são os elfos. Não tem elfos em Onze Reis, né? Claro. 11 reis. 11 reis, princípio, compre. O 11 reis eu evitei qualquer raça desse tipo. Não queria de forma alguma. Humanos. Não, tem humanos, só tem humanos praticamente. Só que assim, tem um pouco mais que humanos, né? Mas assim, mas eu não queria usar elfo, anão, coisas do Tolkien. Mas não são do Tolkien. Os padrão, né? É, o Tolkien puxou muita coisa da cultura da mitologia celta. Sim. Religião celta. Que eu acho legal, porque tipo, o celta, o Ica, essas coisas que são a natureza, essas, eu acho mais legal, entendeu? Essas são coisas legais. É uma coisa de tentar entrar em equilíbrio com o ambiente, né? Que você existe. Sim, sim. Ou seja, você não vai destruir a natureza vai te dar em troca as coisas. Uhum. Entendeu? Tipo assim, tudo que você pega aqui, que a Wicca fala, a deusa, não sei o que, tudo é, na verdade, não é a natureza. Não confunda com aquele tipo bizarro de vegetarianismo que só come o que cai no chão. Ah, sim, sim, tem esse também. Isso aí é ser babaca num nível muito extremo. É, e é perigoso. Porque, tipo assim, você vai passar fome. Não, o nome disso pra mim é seleção natural. Se você é idiota demais, você não procria. Você morre antes. E o mundo é um lugar melhor. É verdade. Esse é tipo um funil, um afunilar das pessoas, né? Mas, Thiago... Diga. Sabe o que eu odeio? Aê! Meu segmento favorito dos nossos ouvintes. Eu acho. Eu acho que deve ser mesmo. É. Eu odeio... A galera que não chegou aqui, que é intolerantezinha na sua religiãozinha, é. E não quis nem ouvir no final, já ficou puta antes e concordo. Parou pra poder reclamar. Concordo. Eu odeio essa galera. eu odeio também, é concordo. É a minha seleção natural de ouvintes. Sabe o que eu odeio? As pessoas que não chegaram até aqui porque nem ouviram, porque só viram o título. Puta, essa é pior ainda. Essa né? é pior ainda. E eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que a gente tenha um monte de comentário xingando a gente. Sem ouvir. Porque, tipo assim... A gente bota um minuto depois. A gente nem saiu falando babaquice. Escuta um minuto tal. esse seria um episódio bom pra timestamp, assim, sabe? Mas a gente não vai se dar o trabalho. Não, nem fudendo. O Ayrton tá aí pra isso. O Ayrton tá aí pra isso. Tá aí citado. Pronto, Ayrton. Mais uma vez, você é o fã bobão. Então eu odeio essas pessoas porque elas só vão ler. Porque é o caminho natural das coisas hoje em dia. É na internet você lê o título. Só. Você não abre matéria, você não ouve o áudio, você não assiste o vídeo. Você Sim. só vê o título. Aproveitando que a gente vai ser xingado pra caralho dessa vez. Ah, vamos. Pra facilitar a vida de quem quer xingar com propriedade, escutou tudo. Uhum. Você pode falar conosco pelos comentários do post no site. Que originou este áudio. Sim. No issonãoeumsite.com. Uhum. Lá também tem o formulário de contato, se quiser fazer uma coisa mais íntima, ameaças de morte e tal. que, né, se for público, você se fode. Então, já fica a dica. Tem a plataforma moderníssima chamada e-mail também, né? Sim, tem um e-mail que você pode mandar pra nãomande1@gmail.com. Uhum. Se você quiser xingar, ser ouvido. Eu então. Acho que eu esqueci de falar disso no último episódio, mas tá aí, o e-mail é esse. Ah, ninguém ia mandar mesmo no último. Nesse aí pode nesse ser. Vai. Nesse vai. Estamos no Twitter, a rede social favorita. É a mais divertida. Você pode nos encontrar em @barone, com E, e em @tpzanetic. Uhum. Ah, para não ser, tá? Tá lá, todas as minhas infâmias estão lá. Se quiser fazer uma indiretona, mas que a gente leia, você usa a hashtag isso não é uma hashtag. Uhum. Pode usar ela também no Facebook ou no Instagram para nunca ser lida. Exato. Ou, sei lá, escreve onde você quiser e... Quer saber? Faz no Facebook. Quando completar um ano de coisa, eu vou ver se tem no Facebook alguma coisa. Será que vai voltar a busca o suficiente pra você conseguir achar? Ah, não sei, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Tá. Daqui a um ano. Fica a dica pros aspirantes a fã bobão. Se você não tem Twitter, não tem Instagram, porque Instagram também tem. Ah, mas Instagram ninguém vai pôr a hashtag. Tem um comentário lá. Tem um comentário. Aí, mas se você quiser forçar a barra no Facebook, você nem entrou no... Isso não é uma página que você pode comentar lá e a gente vai ver. A gente tem a página, isso não é uma página. Tô esquecendo sempre de redes nossas. Exato. É que são muitas. Isso não é uma página, também é a nossa página no Facebook. Pode deixar comentário lá. Sempre tem postzinho também com o episódio da vez. Exato. Pode mandar os artigos, inbox, né? Assim lá. Publicados. É raro, mas sempre tem. De vez em quando tem uns textos. Manda inbox. Se quiser xingar sem ser público, pode xingar pelo inbox. A gente responde. Tranquilão. Ou não. Eu respondo, faço questão. Faz questão? Então, beleza. Se eu tiver com saco e não estiver fazendo nada, o que é difícil, eu respondo também. Senão, eu deixo você responder, que eu sei que você vai gostar mais. Ah, vou divertir. Mandem, por favor. E a você que chegou até aqui, sei lá, shalom. Não, shalom é parabéns. Salam aleikum. Salam aleikum. Amon Ra. Amon Ra. Ah, esse é um plágio, né? Porque Amém é plágio de Amon Ra. Exatamente. A gente não falou que o cristianismo é na verdade, mistureba das outras religiões, sim, né? Sim. É, fica os feriados, aí, tudo. É, um dia a gente faz o volume 2 esse aqui. Se a gente perceber que vale a pena, a gente faz o volume 2 de religião. Já chegamento suficiente. É. Tem o Natal também aí, né? Pra gente brincar. Opa! Natal é bom, hein? O especial de Natal vai ser bonito. Ah, legal. O especial de Natal. Vai ter até uma música diferente, né? Tem, vai ter, ó. Isso aí, salve o Corinthians. Especial de Natal. É uma religião também, eu pensei, não, tipo, não convenceu nada. Religião Corinthians. Peraí. Deixa eu pensar. O tema de Natal seria algo tipo assim. É. Isso não é um podcast. Como é que é? Isso não é um podcast. Não é podcast. Não! Pronto. No Natal vai ser assim. E a gente não vai usar porque já tá nesse. Não, mas a gente faz direitinho na época. Eu copio e colo desse. Você não vai lembrar. Você não ouve. Ayrton vai lembrar. Ayrton, lembra a gente quando chegar o Natal. Então, salam aleikum. E é... Satã.